seu pensamento dentro dessa cabeça. Eu sei que tem um universo. Sinta, menina, tudo que eu ofereço. Uma canção bonita e o meu amor sincero. Mm-hmm.